rapariga é você. A mais gostosa do Brasil. Calcinha preta. Rapariga é você. Mal amada. Não seja boba. Presentes, a ele me traz flores.